Estabilizou o gol 9122. 9122, complete o sinal, chame a torre 118, decimal 95. Ativo 1895, vai chamar gol. Torre Salvador, gol 9122, estabilizado no ILS, trem embaixo, checado. 9122, tráfego avistado, autorizado por pistola 0, vento 130 graus, 049, ajuste de altímetro no 019. Ativo livre e pouso, gol 9122. 21-21, sala 53, primeira direita, sala 1219. Sala 1219, 219, voando 908. Autorizado até o gate 1, não autorizado. Competente, autorizado. Salve, Salvador, voo 9122, Libramos. Voo 9122, Alfa Kilo, parte 3, Uno Romeu. Alfa Kilo, parte 3, Uno Romeu, gente. Alfa, a gente disse que partilhado posição 1. Obrigado, bom dia. Bom dia. comando aeroporto de Golfo 963. Golfo 963, Galeão autorizado, nível 360, perdão, primeiro 857, decolando da pistão 0. Primeira curva direita, saída da El, Leda e Rumi, controle de Salvador 1208, transponder 5042. 360 autorizada pela 9857, da coluna 0 da El, Leda e Rumi, direita após. Controle 1208, 5042, ação. 963 correto, é pronto. Essa má posição é a 10, centro da informação, foco. Sim. Oi, Salvador, muito bom dia, 135, 107, informação forte para sua escuta. 135, 107, Salvador, ajuste 1099, desça para 5000 na chegada. 1099, só confirma 10 para 5000, é isso? Positivo, 5000. 5000, sua escuta, 5 na 7. Charme 2 do Bruno, autorizado Galeão, nível 360, OP November 857, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irumi, controle de Salvador 1208, transponda 5037. 60 Galeão, falando ao 1-0, curva direita, da El, Leda e Irumi, intercepta OP November 857, 1208, 037. Correto, pronto. 865, com a porta da autorização Brasil. Colo 865, autorizado Brasília, nível 360, pêndulo 17, decola pistão 0, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5044. 360 Brasília, pêndulo 17, segunda 10, curva direita Arbor Elefa, 1208, controle 5044, transponder 865. 865, resto pronto. Samara, obrigado. Com referência visual, pode fazer o pés, o 3597, referência pro Adidura. 3517, desça para 2000, autorizado a sua solicitação, chame na final para povo. Próximo semanal, 3517. Estabilizando o ILS, já até a pista vista, o trem 507 está aqui. Piante, cheque o trem, torre 11895. Obrigado, bom dia. Marotaxi, 1963, 121 no PLB, 3 horas e 47, Alberto também. 1963, táxi autorizado, via parte principal, táxi aí, de ponto de espera do 10, chame torre 118195, que negão 1099. Táxi a parte, o índio, a torre 1895, 909, estado 1963. Solo gol 1865, na posição 8, feedback também. 1865, olhamos o pedido de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, autorizado, chame táxi. Após a companhia retaguarda, autorizado, vai chamar 865. Bom dia, 3527, passando externo. Segundo 7, autorizado o pouso, pistão no zero, vento 150, dá o 5 lá. 3527. Salvador, bom dia, Oxenel 6225, autorização Brasília, 380. 6225. Oxenel 225, autorizado Brasília, 380, pêndulo 17, decola pistão no zero, primeira curva direita, saída arbor, eleva, controle 120, decimal 8, transporte 5052. 380, árvore lerpa, curva direita, Alpes Zulu 17, 1208, 5052. 380, escuta de mais 3 autorizado, alinhar e manter a pistão no zero. Alinhar e manter no zero, como 9.3. Segundo 7, seu solo 29, táxi à direita, chama 219, solo. 219, bom dia. Solo, Salvador, bom dia. 3517. Então, 3517, ingresso táxi foi Alfa, chama esse táxi foi Juliette. Alfa, chama esse táxi Julia, o 17. Salvador, muito bom dia, 3153 com a Fox Trot, box 2, autorização tráfego Galeão, por gentileza. 3153, autorizado Galeão, nível 380, per November 857. Decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irume. Controle Salvador 120.8, transponder 5053. Autorizado para Rio de Janeiro, Galeão, via Upper November 857. Decola da pista 1 a 0 com curva à direita da El Leda Irume. 1208 controle, 2053 o código transponder, TAN 3153. 3153, correto para o Galeão, transponder 5053. 5053, obrigado. Chama o push. Para o táxi, 1865-167 a bordo, 3 horas de autonomia, alternado Berlândia. 1865, autorizado táxi, tem um ponto de espera da 0, quando acha me torre o Nuno, 1865, quem legal, 0 não. É o ponto de espera da 0, 1895-1019, 1865. Boeing autorizado no ingresso Juliette 03, portão. Osboeing, Juliette pro 03, 517, bom domingo. Então, 865.0 da 1-0. O gol no 865, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0. Vento 1 no 400, segura. E decolar no 1-0, 1-865. Cinco, decola os 3-4, chama o controle 208. 308, ponte. Drone 1865, bom dia. 1865, meu cordial, está em contato radar, prossiga como autorizado. Ok, vai seguir no perfil então, 865. Salvador, bom dia, do Alfa de 3 de novembro. O Alfa de 3 de novembro, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa de 3 de novembro, está no pátio 3, posição 2, Romeu, solicitar reboque para o gate 9 do pátio principal. Prazo, Alfa de 3 de novembro, autorizado, chame o término. Afirmativo, autorizado, chamará o término, Alfa de 3 de novembro, obrigado. Alfa de 3 de novembro, mantém escuta do solo. Não copiei, mantendo escuta? É, faz o reboque mantendo escuta caso tenha coronal para puxar. Positivo, na escuta iniciando o reboque, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, eu vou chamar 6225, quanto espectramento, posição 5. Chamar 225, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, chamar 6225. O Rio de Piracicaba. Para o táxi, 7153, 47 a bordo, Campinas, 4 horas. Alternativa? Campinas. 353 da direita, via taxiente, a ponta de espera da Marcelo Chame Torres, 118-95, Kenegal no 019. Livre táxi, dia, quanto plano 2895, obrigado, bom dia. Azul Alfa, que tem November, Paulo. Alfa, que foi November, na 5. Tráfico da Avianca ali no portão 5 está iniciando o pushback. Fique atento. Afirmativo, no visual o chané pushback da 5. O chané 6211, decola os 41, chama o controle 120 decimal 8. 208 vai chamar. Salvador, Oceanero 6219, passa 1.200 na Leda. É o... Tudo normal no 3-4. Salvador, Oceanero 6219. Chame Recife 1288. Pro 1865-282? 865, chame Recife 1288. 288, bom dia. Piano 6211, contato radar no acionamento do código, prossiga como autorizado. 3153, autorizado alinhar e manter. Autorizar linha manter, 3153. Polo 649, desça para 8000, ajuste 1019, chegada bom. 8000, é bom, 1019. 3153, decola os 44, controle 1, 2, 1, 8. Obrigado, ótimo serviço, já. Controle Salvador 3, 1953, bom dia. 3153 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, Dael, Leda, Irume, pode falar para Irume com referência? Oi, Dael. Dael inicialmente, agora dando pula mais à frente. 3153, voando Dael, dois tráficos na mesma subida. Assente, obrigado. Spartak, deixando é 6225, 3 horas e 20 de autonomia, Uno no Nebor, alternando Uberlândia, Serra Brava, informe Lima. Gerador 25, autorizado, táxi em frente, parte principal, taxi em índia, ponto de espera, zona 0, chame torre, 118, zona 0, 9. Táxi em frente, até o ponto de espera, zona 0. QNH 0119, torre 1895, boa, Xanair 6225.